Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas, vamos para mais um Decadrop de notícias. Agora com mais uma notícia boa, né? Uma notícia boa aí que é a nossa vitória sobre os missionários da Colômbia. O América entrou em campo com uma escalação diferente, né? O Mancini na lateral direita não foi tanta novidade, o Matheus já vinha sendo, já era esperado já que o Marcinho não poderia jogar, o Ricardo Silva também está fora, que é um jogador que o Mancini já utilizou por ali. Então o Matheus acabou sendo o nome mais óbvio. Então isso não foi tanta novidade. Mas na zaga ele colocou o Júlio. E isso sim podemos dizer que foi uma novidade por parte do Mancini. Eu acho que por essa talvez a torcida não esperava, né? E o América jogou bem, né? Foi uma partida com estilo de jogo diferente do que a gente vinha tendo nessas partidas que a gente venceu, né? Aí o América não ficou com os 11 atrás da linha da bola, a gente voltou a marcar pressão na saída de bola, voltamos a ter um pouco mais a bola, né, do que simplesmente dar para o adversário tentar ganhar no contra-ataque. Então foi uma maneira diferente que o América jogou, e jogou bem, venceu com autoridade, demonstrou-se um time tecnicamente superior ao Milionários, na minha opinião, e acabamos saindo vitoriosos da partida. Primeiro gol foi anulado, né, bem anulado, o Aloizio realmente estava um pouquinho à frente, fez um gol de cabeça logo no começo do jogo. Depois, ainda no primeiro tempo, uma jogada muito bonita, que o América saiu trabalhando desde lá do Pazinato, né, e com alguns 5 ou 6 jogadores passando pela bola, uma tabela, o Aloizio com a finalização assim, maravilhosa, aquela cavadinha. Saímos para o primeiro tempo com 1-0. 1-0 já era um resultado bom, mas a gente sairia, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Precisando de uma vantagenzinha um pouco maior na rodada final, né? E voltamos para o intervalo. Mancini resolveu mexer em algumas peças, o Aloizio cansou, ele resolveu tirar. Tirou também o Alê, o time manteve o mesmo padrão, com alguns sustos ali defensivos, mas manteve um padrão, e acabou que conseguimos fazer um gol numa jogada de escanteio com o menino Breno, que já marcou seu segundo gol como profissional do clube, muito legal, com quão bem vem jogando o menino Breno. A galera que entrou bem também, com exceção do Mastriani, que eu acho que entrou no ritmo um pouquinho abaixo, perdeu um gol cara a cara com um goleiro que nos daria ali um 3-0, uma situação super confortável. Mas a gente acabou conseguindo manter esses 2-0. Um lance de pênalti no final ali, que para quem estava no estádio foi pênalti claro, quem estava em casa não sei. Nos melhores momentos da Paramount ali no YouTube não teve esse lance, então vamos ficar, acho que sem saber. Não sei se vai ter como a gente ver o replay desse lance, né? O América saiu com 2-0 com aquele sentimento de que, pô, um pouquinho mais de vontade, né? Se ao invés daquela partida desastrosa contra o Defensa e Justiça fosse um pouquinho menos desastrosa, a gente sai com um empate ali, a gente chegaria nessa última rodada só dependendo da gente, porque é uma vitória, como no final, a última partida de Defensa e Justiça e Milionários, uma vitória já nos daria classificação. Mas a situação do campeonato agora é o seguinte: o Defensa e Justiça já está classificado, seja em primeiro ou seja em segundo. O segundo lugar é um playoff, né, pra, na verdade, para as oitavas de final. Está com 12 pontos. O Milionários está com 10 e o América está com 7. A diferença de saldo de gols é de 2 gols. O Milionários ele precisa de perder o próximo jogo e o América ganhar para o América passar. Se o Milionários perder, pelo placar mínimo, eles saem de saldo de 5 para um saldo de 4. Se o América ganhar, o América sai do saldo de 3, vai para um saldo de 4. A gente empata no saldo de gols em um resultado simples e a gente tem mais gols feitos. Então, o América com uma vitória simples e uma derrota simples do Milionários, a gente passa. O que me leva a crer que essa partida ela não vai ser necessariamente um jogo de compadre? O Defensa e Justiça, ele, apesar de eles estarem classificados, eles estão classificados em termos, porque se eles perdem para o Milionários, eles vão para o playoff das oitavas. Eles não, o segundo lugar não é uma classificação direta para as oitavas de final. Então eles querem se manter. Mas o ruim é que para eles o empate já basta. E o empate também já basta para o Milionários. Mas assim, é muito estranho um jogo que nenhum dos dois times ataca, né? Fica aquele negócio, pô, se eu fico aqui, eles vêm aqui, fazem um gol, como é que eu faço para recuperar? Então acho que assim, tá aberto. O América tem chance. O América tem que ir lá e fazer o dever de casa dele, que é ganhar do Peñarol, que não tá batendo mais em ninguém, já desistiu do campeonato. Até porque não tem mais chance mesmo, tomou uma cacetada do Defensa e Justiça. Então o Peñarol já tá fora, a gente tem que fazer nosso dever de casa lá e ganhar e torcer, né? Não tem muito mais o que fazer. O que fica de gosto amargo é que, pô, tanto o jogo contra o Defensa e Justiça aqui, o jogo contra o Defensa e Justiça lá, a América poderia ter saído com pelo menos um empatezinho. A gente foi em desatenção, pegaram a gente naquela fase bem ruim e isso pesou demais, né? No pós-jogo não tem nada a destacar, que chamou muita atenção, né? Na entrevista coletiva do Mancini com o Boi Bandido, a entrevista coletiva foi bem protocolar, para ser sincero. Não abordaram nenhum tema um pouco mais espinhoso. O Mancini e o Aloysio demonstraram ainda acreditar na competição. Achei até interessante também eles falarem sobre a Copa do Brasil, falar que eles gostam desse sentimento que o time fica querendo, torcendo para pegar o América, né? O América que pegou o Corinthians na próxima fase, né? A gente joga o primeiro jogo no Independência, segundo jogo em Itaquera. Mas nada que chamou muita atenção, pelo menos não para mim. Assim, achei a entrevista bem protocolar, aquela vitória. Então, os ânimos bons ali, mas sem nenhuma pergunta mais específica, não. Aí agora, a gente, final de semana, enfrenta o Atlético Paranaense no Mineirão, às 11 da manhã, horário muito bom para ir levar a família. E o América que... Eu até cheguei a abordar isso, não sei se num Deca Drops aqui ou no programa do Decadentes, que é meio que a gente precisa pontuar de qualquer jeito. Vamos ter uma sequência muito difícil de Grêmio, Inter e Atlético Mineiro. E eu acho que esse jogo é o jogo talvez mais óbvio de realizar uma pontuação para tentar respirar um pouco mais. A fase está boa, o time voltou a jogar bem, Juninho voltou a fazer uma boa partida, Pazinato tá seguro, mas eu acho que eu ainda sinto falta da saída de bola do Cavicchioli. O Pazinato não tem a mesma qualidade na saída de bola, seja com os pés, seja com as mãos, mas tá ali, tá cumprindo o papel dele. Então acho que é o momento da gente ganhar mais 3 pontinhos, ir para 10 pontos, ficarmos um pouquinho mais confortáveis aí. Não que vai resolver o nosso problema, mas ficar mais próximo de conseguir talvez sair da zona de rebaixamento, né? Bom, então é isso. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem com outros americanos para a gente continuar fazendo o Deca Drops aqui, porque o Decadentes é isso, de americano para americano. Não é mesmo? Valeu, galera. Até a próxima.